Lord, we await the day. Senhor, aguardamos o dia. When we'll hear the shout of the angel. Quando ouviremos o bradar do anjo. And the trumpet of the Lord. A trombeta do Senhor. And the graves open up. E os túmulos se abrirão. And we rise to meet you in the air. E nós nos encontraremos contigo nos ares. Deus, toma o teu santo trono em meu coração. O lugar que é somente teu em meu coração. Pra que se ame teu governo e venha paz sem fim, venha paz.